09,6, 3-0 decolagem, 7-0 graus, 2 nós. 3-0 decolagem, volta 0. Trip 5591, estabilizar meu lock no glide. 5591, compete aproximação, chama a turma 18 decimal 95. 18 decimal 95, boa noite. 98, preciso ligar ali essa para 2000, chama estabilizado. Ó, 4298, desce a 2000, autorizado LS e reportar a tona, estabilizado. 5591 no check-trem. Ainda está, vai chamar quando baixar para lá. Gente, ajuste mais hora no meio, aguardamos, está ali. Gente, aguarda, 5591. Não pouso autorizado, 170 graus, 14 nós. Gente, pouso autorizado, chamarei para embaixar travado, 5591. O 35591, trem baixado e travado no externo. 5591 no ciente, pouso autorizado. Está para radar na decolagem, sube o motel 370, sai da bomba. Sai na bomba, direto 370, com 096. Solo Salvador, bom dia, TP 5216 para Aracaju, ciente da Romeu aqui do Pátio 3. 0-1-6. É pronto para cópia? Romeu confere, pronto para cópia. TP 5216, cruzado Aracaju, nível 190, via grupo 677. Decola da 1-0, primeiro pela esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju, transforma 5-4-2-0, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. E o nível 1-9-0, decola da 1-0 com curva esquerda pela Puca, Caju, e o controle 1-2-0, decimal 8. Eu poderia cortejar o transponder, senhor? TP 5-2 no meio, sai da Puca, Jambo, Caju e transponder 5-4-2-0. Puca, Jambo, Caju, 5-4-2-0, transponder pro TP 5-2 no meio. TP 5-2 no meio, continua a chama o conforto do Schleck na meta. É, chama para o push e acionamento TP 5-4-5-2 no meio. 3-1-3, livre LS. Pistou para 2000, altímetro 90, 96, chama estabilizado. 2000, com 2016, eu vou estar estabilizado, né? 313. 4-2-1-1. Aguarda. Solo 5-7, direita 2-9. 1-2-1, decimal 9, uma boa noite, 5591. Paulo Salvador, trip 5591, livrou na Eco. Trip 5591, no taxi Alfa, pode. Alfa Kilo Pad 3, quando lá atende o sinalizador, previsto em remoto 04. Sim, previsto em remoto 04, 5591. 398, pouso autorizado, 170 graus, 15 e 4298, confirme o vento? 170 graus, 15 e 9. Quente, azul 4298, livre pouso, 90, baixar a trabalho. No 096, confirmando, vai manter essa pouco mais quantas milhas? É, confirmo para o 096. Vai manter esse desvio por mais quantas milhas? Já temos condições de retornar, prova de Momo. Autorizado, qual eu vou no 096? Tá autorizado então, qual eu vou no 096? Correto, chama agora sempre Recife, 125 decimal 45, ao pé, 133 decimal 65. 2545-1331. Controle Salvador 3305, informação Romeu, cruza 170 destino para 150. 3305, controle Salvador, SM, identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro 10-16. 050 na chegada Mare, altímetro 10-16, seja possível presente para a Duna ou ITAP? 219-azul-42-98. Controle Salvador. 4298, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes de Juliette, eu estou fazendo uma vez. Bem, muito obrigado pela coordenação, uma boa noite, um bom trabalho, um bom final de semana para o senhor. Ótimo voo. Visual, M313. Chame 313, completa final, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa. Torre de Salvador, boa noite, Oceano 6313, estabilizado, baixada travada na 10. Oceano 6313, livre pouso de som 0, vento 180 graus, 129. Pouso autorizado, 6313. manda bilhete, 4292. Azul 4298, prossiga para o gate 3. Sim, para o gate 3, 4298. Livre táxi, que usa back, chama para ingresso. Solo, chané 63, 1-0, pushback, acionamento 612. Portal 612 está autorizado, 6310 e chame táxi. Vou chamar. Ingresso, faixa alinhada pronto, whisky, quilo, Quebec. 3305, desça para 2000 pés, ajuste no 016, reposta estabilizada LS. 2000 pés, 016, reposta estabilizada 3305. Salve Salvador, boa noite. Xené 63, 13 na Gol. O Xené 63, 13, livre táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa da Juliette, 63, 13. Para o táxi, o Xané 6310, 147, 3h30, Natal. Ciente, táxi via Pate Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, 6313. Pate Índia, a torre 1895, 6319, 0. O trip 5216, solicito push e acionamento aqui no PAT 3. Autorizado, chame táxi, trip 5216. Quem vai chamar para o táxi? O trip 5216. 5216. Quebec, livre decolagem, vento 180 graus, 10 nós. Meia 313, ingresso na Juliette, o gate é o 04. Gate 04, desse 3. Oi, uma boa noite. Controle 208. O Salvador está passando isso pelo Quebec, decolou na sua escuta, Dael. O Whisky Kilo Quebec. Suba para o nível 340, que é da Dael. 340 Dael, Quebec. Torre Salvador, a Chané 6310, pode chegar a pronto. O Chané 6310, a linha e decola da 10, vento 190 graus, 122. A linha e decola 6310. E o 9810, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 6, reposto estabilizado, está livre das restrições. Estimativo. Solo 5216 está pronto para o táxi com 51 a bordo. Temos 2 horas, 3 horas e 20 minutos de autonomia, alternativa Recife. Trip 5216, livre táxi em frente, pátio 3 e principal na Índia, chame a torre em 1895, boa viagem. E vamos taxiar via Índia para parte principal via e depois Índia, chamaremos em 11895, 35216. Afirmativo. 6195. 295305. Torre Salvador, dentro de 305, final da 10, visual. 305, livre pouso, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado 10, tá 3305. Puxa 9310, decolou 12, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 108, boa. 6310. Suba 350, sai da PUCA. 350, pode voar na proa de PUCA? Afirmativo. Obrigado, Sabel 350. 152-16, visual com tráfego nacional. Afirmo. Após passagem do tráfego, ele mantém no 0, 152-16. Após a passagem da aeronave na final, a linha e mantém na 10, 152-16. Salvador, é o Whisky pelo Quebec? ...3305, solo 15, solo 121, décimo 9, estrada direita, uma boa noite. Libra de 19, está 3305. Ficou 3325, Whisky pelo Quebec. D52-16, livre decolagem, vento 180 graus, 0 nós. Ok, livre decolagem para o 3526. 3305, livre taxa via Alfa e Juliette, gate é o 612. Alfa Juliette 612, 3305. Decolagem 17, controle 1208, uma boa noite. Ok, vai chamar aí 1208, boa noite, 3526. Salvador, boa noite, 3526. 2 no meio, suba ao nível 190. Está sob vigilância da PUC. Bem, subindo para o nível de voo 190, 3526, 1 no meio. Oxanã 6310, chame Recife 125, decimal 45, alterne 133, decimal 65. 2545-3365, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Dois no meia chamando? Ok, azul 423. Para 2000 pés na chegada bom, se ajuste no 0 no meia. Zero, já estava em vista a pista, pode ser para mim, 700, referência? Afirmativo, completa e chame a torre, 118, decimal 95, boa noite. Positivo, 118, decimal 95, sente. Controle Salvador, o trip 5216, efetuando curva à esquerda, magnética 050 para evitar formações. Linha 5216, após voe para o de Aracaju. Gente, após o desvio, vai para o de Aracaju, trip 5216. E Salvador, 1981, interceptou o localizador com a pista vista. 198 10, Lipo 10, vento 170 graus, 0 mais. Possível Lipo 1980, o Rio 5. BH, direto Trive, e após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120, decimal 8. E o transponder, 5432. Guarulhos, 5360, após a 10, primeira curva direita, Tael, transição Motiva, após Opus 10, Trive, Opus 10, Belo Horizonte, Trive, Posse, aciona 5432, após 208. Correto, 6313, chama para o puxo acionamento. Cortará. Solos 25, Solos 1, 21, 9, livrando à direita. Boa noite. 21, 9, Solos. O 9810 está na escuta do solo? Na escuta do solo. Afirmo, livro. Ok, o Rio 9810, livre táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 09. 9 e Kilo, pátio 3. Acho Salvador, é o Papa Tango Lima. Pará com o despacho aí na frequência do controle. Obrigado, senhor. Boa noite, Vitor Kilo Zulu. Identifique contato radar a 80 milhas oeste de Salvador. Foi pro Diduna. Desça para o 050, chegada em Amari. Então é errado, tá? Botaram errado, porque não foi no embarque desde o momento que foi. E o 5972, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 06, chegada bom, está livre das restrições. 393, posse da Alfa. Agora pronto para posse quando disponível. Ok, Trip 5393, autorizado, João Pessoa, nível 190, via Golf 677, da cola da pista no zero, curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, o controle 120.8, o transponder acione o 5434. 90 para João Pessoa, com posse plano, Moto Golf 677, Prole 10, quilometria da posse, Caju, controle Salvador 120.8, transponder 5434-3353. Trip 5393, está correto o cotejamento, chame para o push, acionamento. Chame para o push, acionamento. 393. Trip 5296, chame Recife 125.45, alterne 133.65. 12545, 13365 para o Trip 5296. Obrigado, bom trabalho, Charles. Igualmente. Achou e travou, passou o Simbra 4235. Travou 4235, livre pouso, opção 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso 4235. Salvador Ground, boa noite, Aerosol Shake 50, Sun 10, with information alpha, requesting clearance. By clearance to Lisbon, I don't have your flight plan in my system. Send by clearance. Send it back, Aerosol Shake 50. Alô, 4488, já temos aqui o plano, tá pronto pra copiar? Então tá autorizado Recife, o nível 350, via Upper Whisky 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda, após a saída Puca, transição Caju. Controle 120.8 e o transponder é o 5436. 4235, Salos 37, livrando à direita, Salos 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, 423. Zeto, azul 4488, chama para o push acionamento. Salvador, boa noite, azul 4235, não. Azul 4235, livre táxi, alfa e quilo, para o pátio 3. A posição é a 05 do pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, posição 5, 4235, boa noite. Boa noite, identifique, chegada a mar e desça para o nível 0620. Are you ready to copy? I'm ready to copy, Azure 850. Okay, clear destination Lisbon, flight level 330. Initially flight level 330 via Ampezulu 10 until EU North position, India, Lima, November, Oscar, Tango, EU North position. After, in accordance with flight plan, departure from runway 10, left turn, Puka departure, and Zipa transition, departure frequency 120.8, this call code 5437, Azores 850. Afirmativo. Until position EU North, India Lima, November Oscar Tango, flat on route, runway 10, left turn after departure, took a departure, deeper transition, runway 10 and 5437 on the squawk after departure, Salvador approach on 120.8. Azores 850, ready back is correct. And report for pushing start. Boca Y, Roger. 1.5972, já avisou para o campo? Afirmo. Semi torre 118, decimal 95, boa noite. 1895, boa noite. 52, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5972, passando Estela, Baixada Gramada. Rio 5972, livre pouso, soma 0, vento 160 graus, 08 mais. Livre pouso, Rio 5972. Uno 70, fui na Pro de Duna. Pro de Duna, gol 1170. Inicialmente desce até o nível 070. Inicialmente desce nível 070, gol 1170. Vitor Kilo Zulu, vetor para sequenciamento, curva à direita pro A1 00. Is 850, clear for push and start and report for taxi. Clear for push and start, is 850, welcome. 050 to Cibra, venta que eu sou. Vitor Kilo Zulu, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no meio. 2000, 10 no meio, Vitor Kilo Zulu. No 170, tráfego posição de 10 horas, 9 milhas, rumo oeste, nível 060, em descida para 2 mil pés, para Alfa 34. Gente, gol no 170. 72, solo aos 46, solo 121, decimal 9, boa noite. 121, decimal 9, boa noite. 37800. Confirma para o Vitor Kilo Zulu? Afirmativo. Tráfego posição de 2 horas, 8 milhas, convergindo, passando nível 080, descendo para o 070, o Boeing 737-800. Gente, o Vitor Kilo Zulu não avisou. Vitor Kilo Zulu, curve à esquerda, proa 045, limitado pelo localizador. Esquerda 045, limitado pelo log, Vitor Kilo Zulu. Afirmativo, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio, reporte estabilizado LF 1-1-7-0. 2 mil pés, reportar a gol 1-1-7-0. Salvador, trip 5393, no bate 3, pronto para o pushback acionamento. O trip 5393 está autorizado, chame para o táxi. Chamarei para o táxi 5393. Vitor Kilo Zulu, vou na proa de Duna, está autorizado ele é. Duna estabilizado, autorizado ILS, Vitor Kilo Zulu. O 970 reduza para 2100 nós, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 210, 3 mil pés, 1 no meio, gol 970. Estacionamento, ponte de número 4. Inicie de imediato, 6313. Mais um minuto. Ok, então aguarde autorização. Temos duas aeronaves aí que vão cruzar o pátio principal. Assim que as duas aeronaves cruzarem o pátio, o senhor será autorizado, ok? Pois é, agora tem que fazer imediato. Ok, temos uma TR aí da trip que já está prestes a iniciar o táxi. Aguarde instruções. Ok, eu vou aguardar instruções. Uno 1170, chame torre 118, decimal 9. 895, grato, gol 1170. Trip 5393, está pronto para o táxi. E qual? Pelo bem, autonomia? 64.